R. A. Gardiner. Lá isso era, minha senhora, e o filho não lhe ficará atrás. É igualmente afável para com os pobres. Elizabeth ouvia, pasmava e duvidava, e ficou impaciente por mais. A S. R. A. Reynolds não a poderia interessar de outro modo. Em vão ela falava sobre as personagens que os quadros representavam, as dimensões da sala e o preço dos móveis. O Sr. Gardiner, a quem internecia aquela afeição pela família e a que ele atribuía os excessivos louvores da Sr. A. Reynolds, tornou a introduzir o assunto, e a Sr. A. Reynolds discorreu com energia e calor sobre as qualidades do seu patrão, enquanto subiam a ampla escadaria. Ele é o proprietário mais bondoso e o melhor dos patrões que jamais existiu, dizia ela. Não é como os jovens de hoje, que só pensam em si próprios. Não existe um só dos seus rendeiros ou criados que não fale dele com admiração. Há quem diga que ele é um orgulhoso, mas eu nunca dei por isso. Quanto a mim, penso que é porque ele é mais fechado que a maioria dos outros jovens. Abre aspas, sob que luz favorável ela o C-O-L-O-C-A, fecha aspas, pensou Elizabeth. Estas informações não condizem com o seu procedimento para com o nosso pobre amigo, sussurrou-lhe a tia, enquanto caminhavam. Talvez estejamos enganadas. Não é provável, o testemunho do outro era dos melhores. Após chegarem ao espaçoso patamar, foram introduzidos numa linda sala de estar, decorada recentemente, e com maior elegância e graça ainda que os apartamentos e salas do resto do chão. Informaram-nos de que tudo aquilo tinha sido feito em atenção pela menina Darcy, que tinha manifestado preferência por aquela sala, da última vez que estivera em Pemberley. Ele é, de certo, um bom irmão, disse Elizabeth, enquanto se dirigia para uma das janelas. A Sr. A. Reynolds antecipava a surpresa da menina Darcy ao entrar naquele aposento. Tudo o que ele possa fazer para agradar a sua irmã, manda imediatamente executar. E é sempre assim a sua forma de agir, não existe nada que não faça para procurar dar-lhe prazer. A galeria de retratos e os dois ou três quartos de dormir principais era tudo o que lhes restava para ver. A galeria continha muitos quadros interessantes, mas Elizabeth pouco entendia de pintura. Já quando lhe tinham mostrado os outros, embaixo, ela afastara-se para examinar uns desenhos a lápis, da autoria da menina Darcy, cujos assuntos eram, em geral, mais interessantes e também mais fáceis de entender. Na galeria havia também muitos retratos da família. Esses quadros, porém, pouco interesse ofereciam a uma estranha. Elizabeth procurou neles, apenas, os traços que conhecia. Finalmente, um desses retratos despertou-lhe a atenção. Tratava-se de alguém cujo rosto se parecia notavelmente com o do Sr. Darcy e no qual transparecia um sorriso que ela se lembrava de já ter visto nele, quando ele a contemplava. Deteve-se durante vários minutos diante do quadro, olhando fixamente, e, antes de sair da galeria, voltou atrás para examiná-lo mais uma vez. A Sr. A. Reynolds informou-a de que ele fora pintado ainda em vida do falecido Sr. Darcy. Existia naquele momento, no coração de Elizabeth, um sentimento de ternura para com o atual proprietário de Pemberley, como jamais tivera naquele período em que melhor o conhecera. Os elogios de que a Sr. A. Reynolds o tinha acumulado não eram de pouca monta. Nenhum louvor é mais valioso do que o de um criado inteligente. A felicidade de muitas pessoas dependia dele, como irmão, como proprietário e como patrão. Ele tinha o poder de dispensar o prazer e infligir a dor, e a faculdade de praticar, em grande escala, tanto o bem como o mal. Tudo que a Sr. A. Reynolds dissera a seu respeito tinha lhe sido favorável, e, diante da tela, em que o seu rosto fora retratado e cujos olhos pareciam fitá-la, Elizabeth pensou na admiração do Sr. Darcy por si própria e experimentou um sentimento de gratidão como jamais lhe fora dado sentir. Ela recordou a força daquela afeição e suavizou as expressões com que ele a exteriorizara. Após terem terminado a visita a toda a casa, tornaram a descer as escadas e, ao despedirem-se da governanta, foram entregues aos cuidados do jardineiro, que os esperava na sala de entrada. Enquanto atravessavam o relvado em direção ao riacho, Elizabeth voltou-se para tornar a ver a casa. Sua tia também se detivera, e, enquanto a primeira fazia conjecturas sobre a data em que o edifício fora construído, o proprietário em pessoa surgiu de súbito na alameda que conduzia às cocheiras, do outro lado da casa. Encontravam-se a cerca de 20 jardas um do outro, e o seu aparecimento fora tão repentino que se tornara impossível a Elizabeth esconder-se. Os seus olhares imediatamente se cruzaram e ambos coraram de modo intenso. Ele teve um sobressalto e por momentos a surpresa paralisou-o, mas, voltando imediatamente-se, adiantou-se para o grupo e dirigiu-se a Elizabeth, se não com uma calma absoluta, pelo menos com uma amabilidade sem limites. Elizabeth, que se virara instintivamente, ao vê-lo aproximar-se, deteve-se e recebeu os seus cumprimentos com um embaraço impossível de dominar. Se a sua aparência, a princípio, ou a sua semelhança com o retrato que tinham acabado de examinar não bastassem para o Sr. e a Sra. Gardiner perceberem que se encontravam perante o Sr. Darcy em pessoa, a expressão de surpresa do jardineiro ao ver o seu patrão teria sido suficiente para o revelar. Conservaram-se um pouco afastados, enquanto ele conversava com a sua sobrinha, e esta, atônita e embaraçada, mal ousava levantar os olhos e respondia inconscientemente às perguntas de cortesia que ele lhe fazia sobre a sua família. Extremamente surpresa com a alteração dos seus modos desde a última vez que o vira, cada frase que ele pronunciava aumentava ainda mais a sua confusão, e, tomando de novo consciência de toda a inconveniência de ele a encontrar ali, os poucos minutos em que estiveram juntos tornaram-se os mais penosos da sua vida. Também ele parecia não estar muito à vontade. Enquanto falava, o tom da sua voz não aparentava a firmeza habitual, e as perguntas várias vezes repetidas de quando ela saíra de Longbourn e por quanto tempo se demoraria no Derbyshire, assim como o atropelo com que ele as pronunciava, tornavam evidente quão distantes os seus pensamentos andavam. Por fim, nada mais encontrou para dizer, e, após ter permanecido alguns momentos sem dizer palavra, o Sr. Darcy voltou de súbito a se despedir-se. Os outros, então, juntaram-se a ela e exprimiram toda a sua admiração por tão garbosa figura, mas Elizabeth, inteiramente absorta nos seus pensamentos, não ouviu uma palavra sequer do que lhe disseram. Acompanhou-os em silêncio, sentia-se esmagada de vergonha e de contrariedade. A sua vinda lhe fora a ideia mais irrefletida e infeliz do mundo. Como ele deveria estranhar tal encontro? E sob que luz não a colocaria aos olhos de homem tão vaidoso? Poderia até parecer que ela se colocara propositadamente no seu caminho. Oh, por que tinham vindo? Ou por que havia ele de vir na véspera do dia em que era esperado? Se tivessem saído 10 minutos mais cedo de Pemberley, ele não a teria reconhecido de longe, pois era evidente que chegara naquele momento e que tinha acabado de se apear do cavalo ou da carruagem. Ela corou várias vezes ao recordar-se da perversidade daquele acaso. E que significaria aquela alteração nos seus modos? Era espantoso que ele lhe tivesse dirigido a palavra, sequer. e falar com tanta amabilidade e perguntar pela sua família. Nunca, na sua vida, Elizabeth lhe vira maneiras tão cordiais e tão pouco cerimoniosas. Nunca ele lhe falara com tanta doçura como durante aquele inesperado encontro. Que diferença, desde aquela ocasião em que se dirigira a ela no parque de Rosings, a fim de lhe entregar a carta. Ela não sabia o que pensar nem como explicar tudo aquilo. Tinham agora penetrado em uma simpática vereda que acompanhava as margens do riacho e, a cada passo que davam, aproximavam-se cada vez mais de uma das mais belas partes do bosque. Só algum tempo depois é que Elizabeth despertou para o que a rodeava, e, embora respondesse mecanicamente aos repetidos apelos dos seus tios para que contemplasse os panoramas que lhe apontavam, não distinguia perfeitamente nenhum detalhe da paisagem. Os seus sentimentos voltavam-se para a casa de Pemberley e procuravam adivinhar em que lugar o Sr. Darcy agora se encontrava. Adoraria saber o que lhe passava naquele momento pelo espírito, de que maneira pensava nela, e se, apesar de tudo, ainda tinha alguma afeição por ela. Talvez ele se tivesse mostrado tão amável porque se sentisse indiferente. No entanto, na sua voz havia transparecido aquela insegurança. Elizabeth não sabia se ele sentira aborrecimento ou prazer ao vê-la, mas, certamente não permanecera indiferente. Por fim, as observações dos tios à sua distração acabaram. Por despertá-la, ela lembrou-se de que era necessário mostrar maior naturalidade. Penetraram no bosque, dizendo adeus ao riacho por algum tempo, subiram para uma região mais elevada, e aí, através de clareiras ocasionais, descobriram encantadoras vistas do vale, das colinas do outro lado, recobertas de extensos bosques, e do riacho. O Sr. Gardiner exprimiu o seu desejo de percorrer todo o parque, e, se possível, a pé, mas o jardineiro, triunfante, informou-os de que o parque tinha mais de 10 milhas de periferia. Teriam, portanto, de se contentar com o circuito habitual. Tornaram a descer a colina por entre os bosques que lhe revestiam a encosta, até voltar ao riacho num dos pontos em que as suas margens eram mais estreitas. Atravessaram-no por uma ponte rústica, tratava-se de uma região mais selvagem do que as que tinham visitado anteriormente, e o vale, estreitando-se, tornava-se numa várzea diminuta, preenchida pelo curso de água e por um caminho estreito, cercado de tufos de arbustos selvagens. Elizabeth desejara explorar os meandros do riacho, mas, depois de atravessarem a ponte e perceberem a distância que se encontravam de casa, a Sra. Gardiner, que não gostava muito de caminhar, declarou não poder avançar mais e desejar voltar para a carruagem o mais depressa possível. Elizabeth viu-se, assim, obrigada a submeter-se, e o grupo tomou de novo a direção da casa, do outro lado do rio, enveredando pelo caminho mais curto. A caminhada, porém, era lenta, pois o Sr. Gardiner, que gostava muito de pescar, mas raramente tinha oportunidade de fazer, detinha-se a todo instante para observar as trutas e fazer perguntas ao homem que os acompanhava. Enquanto deste modo caminhavam, tiveram novamente a surpresa de avistar o Sr. Darcy, que se aproximava deles a pequena distância. O espanto de Elizabeth por pouco ultrapassou aquele que sentira quando do primeiro encontro. A vereda pela qual seguiam, que era menos abrigada que a do outro lado, permitiu-lhes vê-lo antes de se encontrarem. Elizabeth, embora espantada, estava, pelo menos, preparada para a entrevista. Resolveu que se exprimiria com calma, acaso o Sr. Darcy tencionasse realmente abordá-los. Por um instante, ela pensou que ele iria virar para outro caminho, mas a ideia apenas prevaleceu enquanto uma curva da Alameda o ocultava da sua vista, pois, feita a volta, ele surgiu diretamente diante deles. Elizabeth percebeu que o Sr. Darcy nada tinha perdido da sua recente amabilidade, e, para o imitar na sua cortesia, após se encontrarem, ela começou a louvar as belezas do sítio. Porém, ainda mal tinha pronunciado as palavras, abre aspas, lindo, fecha aspas, e, abre aspas, E-N-C-A-N-T-A-D-O-R, fecha aspas, quando uma infeliz lembrança saltou, e, receando que aqueles seus elogios a Pemberley pudessem ser mal interpretados, empalideceu e nada mais disse. A S.R. a Gardiner detivera-se um pouco atrás, e, quando Elizabeth se calou, o Sr. Darcy pediu-lhe que lhe desse a honra de o apresentar aos seus amigos. Elizabeth não esperava tal demonstração de cortesia e não pôde deixar de sorrir, ao vê-lo agora procurar o conhecimento daquelas mesmas pessoas contra as quais o seu orgulho se tinha revoltado, quando lhe propusera casamento. Abre aspas, que surpresa, B.E.L.E., fecha aspas, pensou ela, abre aspas, quando lhe disser quem eles são. Toma-os, naturalmente, por pessoas de elevada categoria, fecha aspas. A apresentação, no entanto, imediatamente foi feita, e, ao mencionar o parentesco que os unia, Elizabeth não pôde deixar de olhar de soslaio para o Sr. Darcy, esperando vê-lo fugir o mais depressa que pudesse da companhia de gente tão modesta. A sua surpresa foi evidente, contudo, ele suportou-a, e, longe de se voltar para partir, ele fez questão em regressar com eles e entrou em conversação com o Sr. Gardiner. Elizabeth não pôde deixar de se sentir lisonjeada. Porém, não experimentava nenhum sentimento de triunfo, e era consolador ter certeza de que ele sabia agora que ela não precisava de se envergonhar dos seus parentes. Ouvia com a maior atenção tudo o que se passava entre eles e ficava radiante cada vez que uma expressão ou uma frase do seu tio revelava sua inteligência, o seu bom gosto e as suas boas maneiras. Em breve conversavam sobre a pesca. Ela ouviu o Sr. Darcy convidar o seu tio, com a maior delicadeza, para pescar no parque todas as vezes que quisesse, oferecendo-lhe ao mesmo tempo os acessórios necessários e indicando-lhe os sítios do riacho em que a pesca em geral era mais proveitosa. A S.R. a Gardiner, que caminhava de braço dado com Elizabeth, lançou na direção da sua companheira um expressivo olhar de surpresa. Elizabeth nada disse, mas sentiu-se extremamente satisfeita. Sem dúvida que aquela galante atitude lhe era dirigida, mas o seu espanto era ilimitado, e frequentemente ela repetia para consigo, abre aspas, por que razão estará ele tão modificado? Qual será o motivo de tudo isto? Não será, de certo, por minha causa, pois tudo o que eu lhe disse em Uxford não poderiam efetuar nele uma tão grande alteração. É impossível que ele tenha ainda algum amor por mim, fecha aspas. Após caminharem durante algum tempo naquela disposição, as duas senhoras à frente e os dois cavalheiros atrás, ao chegarem à margem do rio onde esperavam examinar uma curiosa planta aquática, operou-se uma ligeira alteração, a S.R. a Gardiner, fatigada pelo exercício daquela manhã, achou o braço de Elizabeth inadequado para nele se apoiar e preferiu o do seu marido. O Sr. Darcy tomou o lugar ao lado de Elizabeth e retomaram a caminhada. Após um curto silêncio, Elizabeth foi quem primeiro tomou a palavra. Desejava tornar do conhecimento do Sr. Darcy o facto de ela ter feito as necessárias indagações e lhe terem assegurado que ele se encontraria ausente, condição essencial para a sua decisão em visitar o local. Começou, portanto, por observar que a sua chegada fora inesperada, a sua governanta acrescentou ela informara-nos de que o senhor apenas chegaria amanhã. Além disso, antes de sairmos de Bakuel, disseram-nos que o senhor não era esperado tão cedo. Ele confirmou a verdade de tudo isto e respondeu-lhe que, por causa de alguns negócios a tratar com o seu intendente, se vira forçado a adiantar-se algumas horas aos seus companheiros de viagem. Chegarão amanhã cedo, continuou ele, entre eles virão algumas pessoas que a conhecem, o Sr. Bingley e as irmãs. Elizabeth respondeu com um leve aceno da cabeça. Os seus pensamentos imediatamente a levaram para a ocasião em que pela última vez o nome do Sr. Bingley fora pronunciado entre eles, e, a julgar pela expressão do rosto dele, os seus pensamentos haviam tomado rumo semelhante. Do grupo faz parte, também, uma outra pessoa, continuou ele, após uma pausa, que deseja particularmente conhecê-la. Se me permite, apresentar-lhe-ei a minha irmã, durante a sua estada em Lambton, ou será que lhe peço demasiado? A surpresa de Elizabeth perante tal pedido foi imensa, de facto. Na sua perturbação, ela concordou, mas sem saber de que maneira o fazia. Compreendeu imediatamente que esse desejo da menina Darcy só poderia ter sido inspirado pelo irmão e não era preciso refletir muito para descobrir quanto isso a satisfazia. Era agradável saber que o ressentimento do Sr. Darcy não o indispusera totalmente contra ela. Continuaram caminhando em silêncio, ambos mergulhados nas suas reflexões. Elizabeth não se sentia à vontade, pois isso era-lhe impossível, mas sentia-se lisonjeada e satisfeita. O desejo dele em lhe apresentar a irmã era altamente lisonjador. Em breve se haviam distanciado bastante dos outros, e, quando chegaram perto da carruagem, o senhor e a Sr. Gardiner encontravam-se ainda umas 200 jardas mais atrás. O Sr. Darcy convidou a entrar, mas Elizabeth declarou não estar fatigada, e eles esperaram juntos no relvado. Numa ocasião como aquela muitas coisas podiam ser ditas, e o silêncio era embaraçador. Elizabeth gostaria de conversar. Mas em quase todos os assuntos parecia haver um obstáculo. Finalmente, ela lembrou-se de que estivera viajando, e então falaram de Matlock e de Dove dele com grande insistência. Contudo, o tempo e a sua tia pareciam caminhar lentamente, e, antes que o tete-a-tete terminasse, ela tinha esgotado a sua paciência e o assunto. Quando o Sr. e a Sr. Gardiner finalmente chegaram, foram convidados a entrar, e, tendo recusado, todos se separaram com a maior cortesia. O Sr. Darcy ajudou as senhoras a entrarem na carruagem e, quando esta se afastou, Elizabeth viu-o caminhando lentamente em direção à casa. As observações dos seus tios tiveram então início. Ambos declararam que o tinham achado infinitamente superior ao que esperavam. Ele é impecável de educação, afabilidade e modéstia, disse o Sr. Gardiner. Existe, de certo, um não sei que de frieza nos seus modos, replicou a Sr. Gardiner. Mas, parafraseando a Sr. Reynolds, embora haja quem o considere um orgulhoso, nada lhe notei dessa natureza. O que mais me surpreendeu foram as suas maneiras para conosco. Eram mais do que polidas, eram atenciosas, de facto. E, contudo, as suas relações com Elizabeth são bastante recentes. Naturalmente, Lizzie, disse a Sr. Gardiner, ele não será tão bonito como o Sr. Wickham, embora os seus traços sejam perfeitamente regulares, mas não compreendo por que nos disseste que ele era tão desagradável. Elizabeth desculpou-se da melhor forma, disse que o achara mais simpático de última vez que estivera com ele no quente e que nunca o vira tão amável como naquela manhã. Pode-se dar o caso de ele ser um pouco excêntrico nas suas amabilidades, replicou o Sr. Gardiner. É frequente nos homens importantes, por isso não tomarei à letra seu convite para pescar. Pois é possível que amanhã tenha mudado de ideias e me faça expulsar do seu parque. Elizabeth sentiu que eles se enganavam redondamente sobre o verdadeiro caráter do Sr. Darcy, mas nada disse. Pelo que vimos dele, continuou a Sr. Gardiner, jamais poderia pensar que ele fosse capaz de agir tão cruelmente contra alguém como ele o fez com o pobre Wickham. A sua expressão não revela mau caráter, pelo contrário, ele tem um modo de mover os lábios, quando fala, que muito me agrada, e há uma dignidade no seu rosto que dificilmente daria alguém uma ideia desfavorável do seu coração. Aliás, a boa mulher que nos mostrou a casa, atribui-lhe o melhor dos caracteres. Por pouco que não ria às gargalhadas, com o que por vezes lhe ouvia. Creio que ele deve ser um patrão condescendente, e, aos olhos de um criado, isso resume todas as virtudes. Elizabeth sentiu chegado o momento de dizer alguma coisa para justificar o procedimento de Darcy em relação a Wickham, e deu a entender a seus tios que, pelo que ouvira dos seus parentes no quente, os seus atos eram susceptíveis de uma interpretação totalmente diferente. Que, além disso, o seu caráter não era de longe tão defeituoso quanto tinham suposto no Hertfordshire, e que, por outro lado, o de Wickham estava longe de ser tão perfeito. E, para confirmar o que lhes dizia, relatou-lhes os detalhes de todas as transações monetárias em que ele se envolvera, sem revelar, no entanto, o nome da pessoa que a informara, mas acrescentando que ela era digna de todo o crédito. A Sr. Gardiner mostrou-se surpreendida e preocupada, mas, como se aproximavam na altura do lugar onde ela residira na sua mocidade, ela entregou-se a todo o encanto das suas recordações, e estava tão ocupada em mostrar ao marido as maravilhas das redondezas que se esqueceu de tudo o resto. Apesar de todas as fadigas da manhã, logo após a refeição do meio-dia, tornaram a sair em busca dos antigos conhecimentos da Sr. Gardiner, e esta passou a tarde entregue ao prazer de reatar antigos laços de amizade. As ocorrências desse dia tinham sido demasiado interessantes para permitirem a Elizabeth prestar uma maior atenção a esses novos amigos, e não podia fazer outra coisa senão pensar e refletir com assombro nas amabilidades do Sr. Darcy, e sobretudo no seu desejo de lhe apresentar a irmã. Capítulo 44. Elizabeth combinara com o Sr. Darcy trazer-lhe a irmã e visitá-la logo no dia seguinte ao da sua chegada a Pemberley e decidiu não se afastar da hospedaria durante essa manhã. Porém, a sua conclusão foi falsa, pois logo na manhã seguinte ao da sua chegada a Lambton, surgiram esses visitantes. Elizabeth e seus tios tinham andado passeando pela cidade com alguns dos seus novos amigos e acabavam de regressar à hospedaria, a fim de se vestirem para jantar com a mesma família, quando o ruído de uma carruagem os atraiu a uma janela. Elizabeth imediatamente reconheceu a livrée, compreendendo o que se tratava, participou, com grande surpresa dos seus parentes, a honra que estava esperando. Os seus tios ficaram estupefactos, e tanto o embaraço de Elizabeth ao comunicar-lhes tal acontecimento como a circunstância em si, acrescida ainda à lembrança das muitas outras coisas do dia precedente, lhes deu uma nova visão do que realmente se passava. Nada o havia sugerido anteriormente, mas sentiam agora não haver outra maneira de explicar as atenções do Sr. Darcy sem supor o interesse dele pela sua sobrinha. Enquanto essas novas ideias lhes atravessavam o pensamento, a perturbação de Elizabeth crescia a cada momento. Ela mesma se surpreendeu com o seu nervosismo. Além de outras inquietações, ela temia que o Sr. Darcy, com a sua parcialidade, houvesse exagerado na apologia da sua pessoa, e, ansiosa como nunca por agradar, desconfiava naturalmente de que todos os seus recursos seriam escassos. Elizabeth afastou